Ele. Michael e eu tivemos uma conversa emocionante. Querida Julie, fiquei imensamente feliz ao saber da conversa de alma para alma que vocês tiveram após a minha partida e pelo fato de, desde então, seu casamento ter ganhado nova vida. Michael revelou para você algumas de suas feridas de infância e você não precisa se desculpar por não entrar em detalhes comigo sobre o assunto. Seu comentário foi suficiente. Ver as feridas de uma pessoa é um chamado para amá-la mais. Esses detalhes devem ser um segredo entre vocês. Confidências muito íntimas são dessacralizadas quando compartilhadas com terceiros. Seja como for, meu papel é modesto se comparado à sua união com Michael. Creio que quanto mais próximos se tornarem, menos você precisará de ajuda exterior, pois juntos vocês conseguirão resolver as dificuldades que surgirem em seu casamento. Acredito que os segredos que outra pessoa nos confia são resultado do pacto amoroso que fizemos no fundo de nossas almas, ainda mais quando essa autorrevelação se dá entre dois indivíduos que se amam profundamente. É verdade, ninguém pode mensurar as feridas que o outro pode infligir na intimidade do casamento. Mas também é verdade que não se pode mensurar a indescritível alegria e a paz que advém de um casamento baseado na completa confiança e na intimidade total. E por esse motivo, eu devo lhe lembrar mais uma vez que o casamento, como todas as grandes coisas da vida, é um risco, um ato de ousadia. Você há de recordar a frase de Platão: o que vale a pena nunca é fácil. Pense no outro lado da moeda: um casamento sem confiança, no qual o casal divide uma cama e contas bancárias, mas não seu íntimo. Seus corpos estão unidos, mas não as suas almas. Mesmo no mais íntimo de todos os atos, marido e mulher permanecem isolados em si mesmos. Que solidão terrível! Portanto, cuide muito bem da confiança que Michael depositou em você. Que sua reverência por ele não lhe permita jamais revelar a terceiros o segredo dele e que você jamais os utilize contra ele, nem mesmo em momentos de raiva. Mais uma vez digo o quanto estou feliz por saber que uma comunhão profunda está nascendo entre vocês. Quanto mais se permitirem aperfeiçoar pelo amor, mais perfeito será o seu casamento. Com alegria, sua Lily.